Quando a vejo, o sorriso muda, meu olhar gruda. Detalhes importantes como a alcinha da blusa. Garota cheia de charme, tá sabendo que abusa. Vejo nos olhos que a tristeza dela é exclusa. Ei, moça, que bela calça, que andar de musa. Ela pega as concorrentes e desparafusa. Independente, avança, meu miocárdio pulsa. Pelo bom gosto do batom e do charme que ela usa. Decidida a ser confusa, meu olhar se cruza. Quando ela descendo do buzo, subindo na raia blusa. Lá se vai na crioula da Jesus. Entrou na minha vida, metida, ousada, intrusa. Convidei-a pra ser só minha, mas ela me acusa. Mas com jeitinho maloqueiro, mulher nenhuma recusa. Usa, usa, usa, usa, usa, usa, usa, usa. É só você e eu. Coisas loucas só para tê-la. Quero só uma chance para melhor conhecê-la. Talvez ao brilho do luar tornar a revê-la. Largaria todas as outras para merecê-la. A esse novo romance eu quero devolvê-la. Anotar tudo que eu puder para entendê-la. Prometo fazê-la feliz, também protegê-la. De fazer minha estrela, depois bem dizê-la. Acariciá-la aos pedacinhos, mordê-la. De tanto amor, certamente enlouquecê-la. Ao luxo de sua beleza, devo surpreendê-la. Nem poesia de candeia pode descrevê-la. Mas na manhã do gato chego para satisfazê-la. E aí, trouxe a gasolina? Gasolina? Pra quê, mano? Porque nós vamos tacar fogo nessa p...